14201 autorizado, chame táxi. Autorizado, 14201. Falo, Azul Alpha Yankee X-Ray. Azul Alpha Yankee X-Ray, prossiga. Bom dia, Alpha Yankee X-Ray, está solicitando autorização de reembolso do táxi 3 para o táxi 1 na posição 01. Alfa Yankee X-Ray, bom dia. Autorizado início do reboque. Reporte para ingresso no pátio principal. Chamada para ingressar no pátio principal, Alfa Yankee X-Ray. Solo Brasil, solo Salvador, gol 18. Bom dia, a gente está tomando um gol, seja transitado para o Brasil. Gol no 865, bom dia. Gol confere, quanto passa? Pronto. Gol no 865, autorizado Brasília, via Upzulu 17. Nível de voo 360, saída Arbol 1, após Elefa. Decolada 10, curva direita, transponder 5427, controle Salvador, pera 120, decimal 8. Autorizado 360, na Upzulu 17, decolada 10, curva direita, Arbol 1, transição Elefa. 5427 na Fonda 1208, é o controle do 1185. Correto, bom, no 865, reporte para puxa acionamento, portão 9. Reporte lá no portão 9, se tiver acionamento, 963, autorizado, gol 963, reporte táxi. Autorizado, chamarei de táxi, gol 963. Só Romeu Vitor Hotel. 40 mil. Ei, Romeu Vitor Hotel, vou em Veracruz pra prosseguir no Vedo Veracruz. Se possível, direto a ponta de tudo. Mais coordenação pra torre, Romeu Vitor Hotel. Salve, Zé Meia. 225. Paulo, Alfa X-Ray na saída do taxi 3, pronto para ingressar no taxi 1 na posição 01. Gente, Alfa Yankee X-Ray, não tem posição no taxi 3, aguarda para ingresso. Gente, Azul 4201 na guarda, coordenação com a Aero, qual o motivo? Gente, graças. Andrei 597, deixa meu centro Recife, frequência no 2000, decimal 0, alterno 128, decimal 8. 260288, 3597, bom dia. Tipo 963, aguarda. Táxi até através do 612, aguarda para continuar. Até através do 612, aguarda. Por 1993. O Chiné 6225, aguarda para iniciar o pushback. Gente, 6225, aguarda. Gente, Azul 4201. Espero, solicitou o senhor vá para o PAD 3, devido a não possuir estimado. Aí táxi via... E... Táxi via Índia até o Ponte Espera e chama a torre para taxiar via pista. Bruno 963. Está autorizado, atento ao nave das autorizado via pátio Índia no Ponte Espera 2895 com 1014 no ajuste, um bom voo. Está autorizado, tá, que seja pátio Índia, ponto de espera 1995, ajuste no 094, voo 1996, bom dia. Confirma no azul 401 na escuta? Tá. Tem condições de fazer e realizar o spec na posição? Posição, o backtrack. Gol 963, mantém posição. Mantém, gente, azul 4201. Autorizado o backtrack, ingressa via Juliette, Alfa e Kilo até o Pat 3. E quando lá tem estabilizador. Sim, prossegue via pista. Gol 963, prossegue o táxi, atento ao Embraer Azul. Sim, seguindo o táxi, está atento ao Embraer, gol 963, bom dia. Salve, Senhor 6225, pode iniciar o coche, qual a sua passagem, gol na remada? Afirmo 6225, após a passagem do voo, coordena então o pushback até através do 612. Gente, 6225. Como, nós temos 6225, está na posição 612, correto? Tá, afirmo. Gente, se considera, autorizado o pushback na mão, chama o táxi. Sim, chama na posição 6225. Autorizado ingresso via Charlie, próximo à sua direita. Após primeira direita, novamente na Taxi e Delta. Na Delta chama Sol Salvador, no 21, decimal 9. Ingresso via Charlie, após Delta. Sol 219, tranquilo. Já chama Taxi, Dona 093. A 3 pontos, espera Dona 0. 63, ali mantém pro turno 0. Ali mantém no 0, gol no 963. Salvador, Azul 4201, Uniforme de Alfa. Azul 4201, autorizado Cruz Alfa, via Kilo Hotel Parte 3, atente abalizador. Cruz Alfa, via Kilo Hotel Parte 3, atente abalizador, 4201. Vai Dona Zero, vento variável 3 nós. Iniciando decolagem Dona Zero, gol 1963. Para perto da janela 62, estamos com 119 a bordo, 13 a Zona Minha, Alterna Goiânia. Chalé 6225, autorizado táxi de Apache, táxi Índia, no ponto de espera torre 118, décimo 95, com 1014 no ajuste, um bom voo. Embaixo, Índia, ponto de espera torre 295, Chalé 6225, obrigado, ótimo dia. Alfa Yankee X-Ray. Aguarde o instante, Alfa Yankee X-Ray. Aguarde, Alfa Yankee X-Ray. Gol no 093, confirme já iniciou o pushback? Negativo, senhor, ainda não. Gente, já está autorizado, chame para o táxi. Gente, vamos ver o 093. Alfa Yankee X-Ray, após a aeronave da Avianca, autorizado o reboque até o portão 1 agilizando, o reboque até o 963, pode chamar o controle? Voo 1963, decolado aos 34, controle Salvador no 20, decimal 80. Chamo agora o controle 120, decimal 8, gol 1963, então bom dia. Salvador, bom dia, gol 1963. 1963, contato radar de decolagem, subo para nível de voo 360, via saída da EL, autorizado direto Leda. Gente, livre ascensão 360, da presente direto Leda, obrigado, gol 963. O meu Vitor, até está visual com o farol de Itapuã. Afirmativo, visual com farol, visual com salto. Meu Vitor, até apenas instruções de pouso, chame turno, no 8 decimal 95. 108,95 graus, lá de... Bom dia, CN225, Canal 1-0. Xirema 225, autorizado ANR, decolado 1-0, vento calmo, ajuste do altímetro 1-0, 1-4. Alinhamento, decolado 1-0, 1-0, 1-4, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, Papatango Romeu Vitor Hotel, desça para 1 no mil pés, reporte curta final da 35, confirma a pousa 35 ou 97? 35, vale a pena para 1 no mil pés, vai apartar na curtíssima final. Reporte na curta final da 35, 3 checado, Romeu Vitor Hotel. Vai apartar. Bom dia, o azul 2775 na Ponte Magma, sendo 1970. Gente da Gol. Azul 2775, afirma identificação, retroa do teto 368 para RNAV, reporte para descida, QNH 0014. Identificação 368, reporte descida 2775 da Azul. Já reaproando, Leda, gol 1963. Chegou 963. Azul 4958, Luiz Sérgio 366 para o RNAV, reporte para descida, QNH 1094. Contra para descida, Azul 4958. Azul 2775, Quatro Coral, 4 milhas, contato ao radar. 4958, Quatro 10 milhas de Coral, contato ao radar. Passivo, Azul 4958, falei a sua posição, que passou 12 milhas da posição coral, contato radar, foi certo 366 para a RNAV, Azul 4958. Tá, vou agora zero, Victor 366, Azul 4958. 49, dessa via chegada a Bons para 4 mil pés, QNH 1094. Chegou no 093, com 182 a bordo, 2 horas e 40, alterando o galeão. Gol no 093, autorizado táxi via Apache, táxi Índia, no ponto de espera quando pronto, torre 118-95, com 614 no ajuste, bom voo. Apache Índia, ponto de espera 1895, 614 ajuste, gol no 093. Controle, chamando o Mundial, acelerando 6225. Canal 625, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, via saída árvore 1, está autorizado direto elefa. 360, na árvore 1, direto elefa, Canal 625. Azul 2775, estruturação para sequenciamento, curva esquerda, proa 350, irá levar nessa proa até a radial 240, na radial 240, retoma a navegação certo 368. Retoração, proa 350, nessa proa até a radial 240, depois reassume 378, azul 2775. Boa noite, 65, possui estimado para iniciar o pushback? Agora, tá pronto, o gol 1865. Gente, gol 1865, autorizado, chame táxi. Tomando o táxi, 1865. O Mike até o uniforme vai aguardar o táxi do 37 da Gol na posição 9, vai iniciar o pushback agora, ok? 60, QNH, 1-0 no 4. 060, 2775 da Zona. Gente, Alf, Yankee X-Ray, bom dia. Parede 2229, VCF 368 para a RNAV, reporte para a descida. QNH 1-0-1-4. 1-0-1-4, voando direto 368, obrigado. Ali decola no 0, 14 ajuste, gol no 093. O meu Vitor Hotel, solo aos 39, base, então você está assinando com isso aí. Voo 1963, chame o centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterna no 25 decimal 1. Chama agora o centro Recife, 12235, 251, obrigado, deu um bom dia. Bom dia. Voo 2775, desça para nível de voo 050. 050-2775 da Azul. Uma velocidade recomendada para o 2775 da Azul. Essa velocidade, 2775. Confirmo. Qual é essa velocidade agora, 2775? 240, senhor. 4958, e qual é essa velocidade? 4958, confirma essa velocidade. 240. Tem sim condições de manter até 4366? Afirmo, tem referência para descer até 2.000 pés no setor. Em 4958, desça para 2.500 pés, autorizada a RNAVE, reporte visual com campo. Paciente, reportará visual, autorizada a RNAVE, mantém o 2.240 até o 3.662, 4.950. Asa 2.775, 2.8 milhas, sudoeste, do servo 3.68, resuma a navegação servo 3.68. 368-2775, alguma velocidade recomendada? Azul 2775, mantenha 2209 em descida, o número 2 de aproximação. 220-2775 da Azul. Motor de Salvador, muito bom dia. Vamos na 093, livre da 1300, dá para escutar. Vamos na 093, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 360, via sair da árvore. 360 via árvore, vamos na 093. 1014 no ajuste, fica atento ao 320 da Avianca, realizando o feedback no pad 5, vai ingressar na posição 5, vai ingressar no pad 3. Então, gente, 1865, iniciando o táxi, pátio, Índia, ponto espera o 1895. Canal 62, Sonona, estacionado para o táxi 128, a bordo 330, guarda. Descende, pode levar o 060, vai a Bom Saraiva. Azul 2775, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 2775. Pátio, taxi, Índia, no ponto de espera, torre 1-9-7-9-5, com 1014 no ajuste, meu voo. Ok, segue o táxi, ponto de espera, 295-629-1014. Delta 083, maintaining arrival on Tupelo, Tupelo flight Taza to final view our procedure. Tupelo, right. Desça para nível de voo 070, QNH no 04. Mantenha 200 nós na descida, é o número 4 na aproximação. Positivo, 200 nós na descida, número 4. Vou no 093, voe direto a Elefton. Elefton, agora 093, grato. Ponto de espera da 104. Xané 6225, chame o centro, Recife, frequência 126, decimal 0, alterno no 28, decimal 8. 260, 228, Xané 6225, obrigado, bom dia. Uno 649, vetoração para sequenciamento, curva direita, prova 240, limite radial 300 do VR de Salvador. Reduza a velocidade para 2009. Reduzir para 2009, direita para 240, limite radial 9, Salvador, reduzir para 649, limite radial 300 do VR de Salvador. Radial 300 VR de Salvador, reduzir para As 2775, vou encerrar do 366, desça para 2500 pés, autorizada RNAVE, reporte visual com campo. 366, 2775. As 2775, segue tráfego da companhia, sua posição de 1 hora, 11 milhas, rumo nordeste, visão 3600 pés, descida para 2500 pés. Venha tráfego no TCAS 2775 da Azul. Solo, é o gol 1865. Com ponto de espera, a frequência da torre passada 1895. 1865, você está na escuta do controle Salvador. Pense 198 decimal 95. 1895? Não, 11895. Eu fiz 3 chamadas nessa frequência e sem resposta. 2-1-1, decolado 247, controle Salvador 208. Azul 4958, completa aproximação, chama retorno no 8, decimal 95. 2-2-9-5, 4958, graças. Turno 649, curva esquerda, proa 210, limite agora, radial 280 de Salvador. Esquerda 210, limite 280 de Salvador, turno 649. A gente ouviu e tentou chamar o senhor depois e não houve resposta. Ok, estava com ponto de espera. 1865, ali mantém a hora de sucessão de decolagem. Ali mantém 1865. Pro de moto ou motivo? Na quadrilha 093. Pagada, já estou. 096. Zona 093, informa de tráfego, essa posição de 11 horas, 18 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível de voo, 945, iniciada para o 070. Gente, temos o tráfego, voo 093. Passarei do 2229, desça para nível de voo 050. Para o 050, grato. A torre recebeu várias chamadas após a decolagem sem sucesso, ok? Só para lhe informar, obrigado e um bom dia. Gente, bom dia. Oi. 3028, obrigado. Bom trabalho, Lona 03. Amém. Controle de Salvador, bom dia. O Chanel 6211. Perfil da Elmo. 040. 0 e a saída da Elmo. Autorizada a decolagem, 1865. Oficial. 49, vai seguir tráfego, essa posição de 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste, cruzando 4000, pés em descida para 2500. É, também vai continuar. Controle de Salvador, postando 6219. Fica em descida direita para evitar a formação. Foram 649, 8 milhas da posição certo 366. Se assuma a navegação, foi certo 366 para o RNAVE, reporte visual com campo. 366 autorizado a RNAVE, vai somar visual com campo, foram 649. Sané, 6219, salvando o desvio à direita. 219 após desvio, Veleda. Desvio, Veleda, 219. Serve uniforme, grato, um bom dia. Avi, vai seguir tráfego, essa posição de 11 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 080, em descida para 2.500 pés. Ciente, grato, mantendo 200 nós, podemos reduzir se for o caso. Pelo 2229, se possível, reduzir a velocidade para 1909. Reduzindo para 190. O 2775 passou 366, visual para o campo. Mas o 2775 chama retorno no 8.95. 1895, 2775 da Zona. Story, bom dia, Gol 1865, transferência. Gol 1865, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 310, está autorizado, direto Leda. Direto Leda? Gol 1865, corrigindo, após 2000 pés, direto Elefa. 2000 voando Elefa, obrigado. Xané 6211, está autorizado após desvios da GEL. Após desvios. Sargel, 6219. Passarei do 2229, desça para 2.500 pés, reporte visual com campo. 2229, descendo para 2.500, reportará visual com campo. Zero, azul 4958, chegou na pista. Azul 4958, bom dia. Autorizado o táxi via Aquilo até o 43, posição 3 Romeu. Aquilo para 3, 3 Romeu, azul 4958. Autorizado pouso 2775 da Azul. Europa 083, this is a speed 2009. Speed back 200, not Europa 083. Quando 649 estabilizado, a Renato visual com a C10. 649, chame retorno no 8 decimal 95. 2, 18, 95, quando 649. Variável 2, 9. Center. Júlio Pouso, 2775. Autorizado 2775. Salvador, bom dia. Gol no 649, estabilizada a renave da pista no zero. Gol no 649, continue a aproximação número 2, aproximação para o no zero, reposto 3 checado. É, já está bastante travado. Gol no 649, continua agora a sua autorização para o pouso. Salvador, azul 4201, autorizado azul 4201, no reposto táxi. Uma 28.35, alterna no 25.1. Confirma a frequência para Xanamé 2211. Xanamé 211, chame Recife 128.35, alterna 125.1. 2235251, Xanamé 211, bom dia. Europa 083, descending to 2000 feet, clear to final, do not view a procedure, request on final. Copy, clear 2000 feet, and clear to VR approach final, Europa 083. 5083. Azul 2775, solo 55, direita na atenção do decimal. 219 à direita, 2775 azul. Dedo 2229. 49, variável 3 nós do vento, pode ajuste no 0-4, autorizado posto de sistema 0. Autorizado posto de sistema 0, agora no 649. Alô, Salvador. Bom dia, Azul 2775. Azul 2775, bom dia. Táxi via Kilo, aguarda para ingressar no pátio devido à embreagem da companhia fazendo pushback na 2 Romeu, a posição será a 4 Romeu. Sim, via Kilo, aguarda para ingresso. Passaredo Salvador, passaredo 2229. Passaredo 2229, o próximo na aproximação, pode ser checado. Deve confirmar? É o próximo na aproximação, número 2. É o poste está enxecado. Passaredo 2229. Reportaremos, graças. Gol 649, solo 57, direito no 21.9. 29, passarei 2229, autorizado posto no 0, vento variável 3 nós, ajustador junto no 0 no 4. 2229, autorizado posto na 1 no 0, grato. 49, bom dia, táxi Alfa é potência Juliette. Táxi Alfa vai tomar táxi Juliette, vamos recortar. Salvador, azul 4201, para o táxi, alterna, sem abraço, Serra Morreu, 4 horas e 24, dessa manhã, 1-2-2. 1-2-2, confirmando? Gente, 4201 do azul, autorizado táxi, via Pátio, táxi Índia, no ponto de espera, torre 118-95, 614 no ajuste, morro. Azul 2775, segue táxi até a 4 Romeu, atente a baliza azul. 2775? Segue o táxi até a 4 Romeu, atente ao balizador. Sim, segue táxi, 2775. Passa com 2 Juliette, vou no 649. Sim, vou no 649, táxi e a Juliette, portão 62. Juliette, portão 62, vou no 649, espera daqui a pouco. Azul 4201. Fica atento ao 37 da Gol, ingressando no pátio principal até o portão 62, na passagem ao mesmo. Tá, 970, manda mais 30 segundos cópia, já passou o seu plano. Ok, obrigado. Land runway 10, the wind is variable with 3 knots on the 2 setting 1014. Unit 1014, I just copied this. I hear a lot of noise in your microphone as well. Say again. We have 330 degrees of wind and 03 knots. Confirm, how do you read now? I read you clear now, Europa 083. I'm fine now. Roger, clear to land runway 10, Europa 03. Clear to land runway 10, Europa 083. 464, controle Salvador, pera em 120, decimal 8. Teresina, superior Zulu 20, nível 320, pista 10, curva esquerda, Momo Nenim, 5464, 120.8. Correto, Sideral 9970, já pronto para o pushback? Positivo, pronto para o pushback e acionamento. Gente, autorizado, acima para o táxi. Quem chamará para o táxi? Passarelo 2229, táxi via Juliette, remoto no 4. Juliette, para 14, 2229. A Europa, próxima cabeceira no zero. Após ali, mantém-se no zero, no 4201. O 2060, deixa a chegar da margem para nível de voo 050, que negar no 094. Base 3, next right 121.9er, Salvador Ground. Back track, 121.9er, Salvador Ground, with opposite base 3. Confirm back track, can we exit by the next to the right? Next. To the right. Copy. Next to the right, 9139, Europa 03. Azul 4201, apenas aguardando a aeronave da Europa liberar a pistola 0. Aguardando o confirmamento. 4201 não confirmou muito chiado na frequência ou dá pra ouvir? Azul 4201, é tu? Prossiga, não se escuta. Muito chiado nessa frequência ou dá pra ouvir a transmissão? Não, eu escuto bem. É em mão. É, 5/5, perfeito. Sim, gente, grato. Azul 4201, autorizado a decolagem da 90, vento 340 graus, 049. Liga a decolagem de São Novela, Azul 4201. Azul 4201, decolado 03, controle Salvador 208. Salvador 208, até mais. Azul 4201. Controle Salvador, Azul 4201, bom dia. Azul 4201, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 320 via saída da EL. 320 via da EL, 4201. 2060, após o TAP, eu vou encerrar para o 366 para o RNAV. Após o TAP, eu vou para o CRZ 366, gol 2060. Europa 083, approve the MNA from via taxiway Juliet, gate 11. Copy to the apron via gate Juliet, this is stand number 11, Europa 083. Trau 9970 para táxi com 2 a bordo. Alterna São Luís, autonomia de 4 horas e 20. Federal 9970, autorizado táxi via Paz, táxi Índia, ao ponto de espera Torre 118-95, com 1015 no ajuste, um bom voo, fica atento ao 330 da Europa, ingressando parte principal. Fim observando o 330, livre táxi, ponto de espera chama Torre. Obrigado, bom serviço. Azul 4201 foi Leda. Valeda, 201. Oi, Salvador, muito bom dia, Citeral 9970, aproxima, pode esperar pronto. Citeral 9970, confirma como recebe a torre? 5x5. Gente, algum chiado na frequência? Não, tá joia, 5x5. Citeral 9970, autorizado a linha TD colado de 0, vento variável 3-2, ajuste 2-1-0 no 5. É, tem um chiado pequenininho, mas não consegue atrapalhar muito a fonia não. É um leve ruído de fundo. Papatango Lima, Papaquilo, bom dia. Informação em curso hotel. Confirma a pista aqui da cola. Gente, pronto, copy. Papatango Lima, Papaquilo. Autorizado Recife, nível de voo 230. Decola da pista 17, curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, Aracaju. Após Aracaju, DCT Maceió e DCT Recife. Transponder 5436, controle Salvador, para 120-8. Reto, Papazango Lima, Papaquilo. Informa POB, autonomia e pátio. Ciente, Lima para Paquilo, altímetro 1015, chama a torre para acionamento em 118-95, bom voo. Salvador, teria saída prevista para o Azul 2783? Confirma o destino aerovia, Azul 2783. É, espera da conquista. Seguinte, saída Arbor 1. Arbor 1, obrigado. Controle, bom dia, Sideral 9970, decolado, cruza 1800. Federal 9970, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320 via saída bomba. Para o 320, saída bomba. Azul 4201, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterno 125.1. 2835, 251, azul 4201, até mais. Federal 9970, está cruzando 070, autoriza para onde? Código? Autorizado, 9970. Muito grato, plano código. Autorizado, voo local, RMA, 500 pés, sobre velocidade baixa, decola em coordenação com a torre para o Whisky, transponder 0117, controle Salvador 120.8. 7 Hotel Romeo Golf, estacionamento correto. Para acionamento da calagem, torre 118.95, bom voo. Geral 9970, chame o Tampa Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. 26.85.45. Obrigado, bom serviço. Meu hotel, meu golfe de acionar, chame para início de decolagem. Bate fora do solo, hotel, meu golfe. O ajuste em Salvador no 025. O 2, confirmando o gol 2060. Solo 18, direito no 21.9. 21.9. Ono 759, bom dia. Formação em curso hotel. Prepara a saída da El, vai levar. Da El? Afirmo, confirma, é para Guarulhos? Guarulhos, exato. Dael, Delta Alpha Eco Lima. Dael, obrigado. Voo 2060.